Olá, aqui é a Bárbara do Filhos e Desafios Ministério, dando sequência à leitura do livro Mães em Oração, da editora Thomas Nelson, autora Isis Regina, e o capítulo de hoje diz assim: Quem precisa mudar? Sabe aqueles momentos quando um filho aborrece muito a mãe? A vontade que vem no primeiro impulso é de revidar essa atitude. Se você não tiver domínio sobre as suas emoções, acaba colocando tudo a perder. Afinal, como pode orar pelo seu filho, sua filha, na hora da raiva, amaldiçoá-lo? Daí o motivo pelo qual muitas orações ainda não foram respondidas. Algumas mães oram pelos filhos, mas agem de maneira completamente diferente de como oram. Muitas vezes a mudança que desejamos ver no próximo tem de começar em nós mesmas. Mãe não é perfeita, embora seja alguém cheia de amor, mas de nada terá proveito esse amor se não usar a fé com a inteligência. As emoções são passageiras e se agirmos em função delas, nós acabamos nos tornando como as ondas do mar inconstantes. Existem mães que sabem que os filhos precisam mudar, mas e quanto a elas? E quanto a nós? Mãe, é hora de acordar. Você é um espelho para o seu filho e sua filha, onde eles podem ver algo melhor, um exemplo sempre. Ore, confie plenamente, faça tudo diferente do que as adversidades lhe pedem para fazer. Por quê? Porque se você ora, também crê. Você confia na ação de Deus sobre a vida de seus filhos. A sua vitória está dentro de você. Busque a sabedoria que vem de Deus e se torne uma referência de seu poder. Quando decidimos agir por essa fé, as lutas momentaneamente parecem aumentar, mas é a reação do mal diante da ação da sua fé. Fique firme na fé, agindo com sabedoria, falando na hora certa, de maneira correta, avaliando seus erros, procurando corrigi-los também, sabendo pedir perdão, sendo para o seu filho ou sua filha o que deseja que ele ou ela seja para você. Amém? Bom dia e até amanhã.